O dia 19 de fevereiro na história, 1649, na Segunda Batalha dos Guararapes, tropas brasileiras derrotaram os holandeses que ocupavam o Nordeste. 1878, Thomas Edison patenteou o fonógrafo. A primeira canção gravada foi Mary Tinha um Cordeirinho. 1945, fuzileiros navais dos Estados Unidos invadem a ilha japonesa de Iwo Jima. 1963, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev anunciou a retirada de suas tropas de Cuba, 4 meses depois da crise dos mísseis. 1976, o grupo de punk rock Ramones gravou seu primeiro álbum, Ramones. 1981, o Beatle George Harrison foi obrigado a pagar uma multa à gravadora ABKCO Music pelo plágio da música Hey So Fine, dos Griffons, em sua canção My Sweet Lord. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.